De aniversário o presente era cachaça. Todos achavam graça do seu jeito louco de ser. Seu jeito só, mas seu olhar dava dó, morrendo afogada em seu desespero. Uma ponta, um espelho, amigo de barco a te levar ao banheiro. Mundo virtual, se achava com moral a penhorar. Um relógio só para beber no bar, até pensou em se matar. Voltou pro bar, beber, esquecer, nunca parou para ver sua realidade. Escondia a verdade atrás de rótulos coloridos. O seu umbigo era de qualquer um, rapaz comum. Mas seu santo era forte, nada melhor do que contar com a sorte pra substituir a fé. Verdinha, farinha, rapé, ré. É, tu já sabe qual é, sabe onde vai parar. Tudo ela parou, só ficou a sua amiga dependência. Pra compartilhar o peso na consciência de esconder-se do mundo. Mas seu destino era mais imundo que sua cova rasa. Sentença desgraçada, viver engarrafada, sem nunca ver a sua estrada. A realidade veio como vulcão, de repente vem e explode sempre na minha mão. Dessa vez eu sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. A realidade veio como vulcão, de repente vem e explode sempre na minha mão. Dessa vez eu sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. Acordou em algumas praças paradas, contava só desgraças e todos riam como se não fosse nada. Ninguém sabe, ninguém viu. Por que não? Aquele cara sumiu. Motivo pra parar, foi mais fácil se atirar. Aos três eu já sabia odiar a tudo, ao mundo, a todos. Porém ninguém era mais desprezível que ela mesma merecia. Desprezo, mas sempre ouvia a voz. Alguns amigos avisaram, aos 15 era caso raro. Achou que podia mudar sozinha, mas caiu de novo na farinha. E aí sim, comia junto com ratos, esgoto, escroto, esgoto mental. Não era mais normal. Pendurou o pai, bateu na mãe, a irmã. Era o cano de escape e o desastre estava formado. Parentes informados sobre ovelha negra. Pagou os seus pecados em uma clínica de viciados e renasceu pra vida. Ilumina quem caminha na escuridão, cantando esse refrão. A realidade veio como vulcão, de repente vem explode sempre na minha mão. Dessa vez eu sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. A realidade veio como vulcão, de repente vem explode sempre na minha mão. Dessa vez eu sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. Sempre na minha mão. Dessa vez sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. A realidade veio como vulcão, de repente vem explode sempre na minha mão. Dessa vez sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. A realidade veio como vulcão, de repente vem explode sempre na minha mão. Dessa vez sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. Como vulcão, de repente vem explode sempre na minha mão. Dessa vez sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. A realidade veio como vulcão, de repente vem explode sempre na minha mão. Dessa vez sou sozinha, não tenho ninguém. Me sobrou só a cachaça, não tem mais além. A realidade veio como vulcão.